reino é sobre terra e céu. Tu tens nas mãos a força e o poder. Ninguém se compara a ti, Senhor, Senhor. Diante de tua glória, Senhor, a terra toda estremece. Não há quem resista ao teu braço, Rei das nações, Rei das nações. Céus, tu tens nas mãos a força e o poder.